Dificuldade todos temos em alguns segmentos. Plano governo é dinheiro, sonha vitória é talento. Momento tenso vivendo, correndo atrás de incentivo. Quebrada segue carente de gente com intuito. Vitórias são consequências, tendências de um bom trabalho. E não é por grana nem fama, mas tem amor no que faz. Busco o espaço e as chances que tenho. Tiro proveito sem arrogância, ganância, prezando sempre o respeito. Sujeito novo bom, com um coração quebrantado. E que por tempos perdidos das trevas foi resgatado. E usado pelo Senhor, onde for, vai ser ungido, trazendo, levando a palavra a todos os ouvidos. Merecido descanso após um dia exaustivo. Compartilhar com a esposa a alegria de um filho. Família é isso, você bem com quem te quer bem. Fazer o bem dá nisso, aposte que o sucesso vem. Não é status, é estar bem consigo mesmo. Vivenciar momentos que por sinal são passageiros. Aprendemos na vida com a morte, no amor com o ódio. E as dificuldades é que nos fazem fortes. Vitórias acontecerão, aguarde que é de Deus o tempo. Na melhora, na batalha, sempre dele lembre. De quem sempre quer seu bem, pra você o melhor. Pra desfrutar é só mostrar na força da sua fé. Vitórias acontecerão, aguarde que é de Deus o tempo. Na melhora, na batalha, sempre dele lembre. De quem sempre quer seu bem, pra você o melhor. Pra desfrutar é só mostrar na força da sua fé. É nas dificuldades que a força nasce, quer mudança. E com o passar dos anos se formou a militância. O rap quer progresso, quer manifesta a nova safra, que da quebrada surge e repercute a voz calada. Eu vejo o sonho dos manos, eu vejo o sonho das minas. Eu tenho sonho de mudanças e de melhorias. Eu acredito na força que eu trago desde menino. Eu acredito no meu sonho e pelo meu sonho sigo. Sei que é difícil as conquistas, alguns fraquejam, tropeçam. Não tem compromisso algum, não acredita no que querem sem barreiras. O rap vai de fronteiras e rompe obstáculos. Se não lutarmos, tentarmos, o não é inevitável. Acredite em si mesmo, persevere a vitória. Faça com que sua vida sofra intensas melhoras. Seja otimista e prossiga avante, pois o tempo é de Deus. Só Deus sabe o tempo restante, nele aguarde. Confiante no seu sonho, dificuldades existem, mas seja forte o bastante. Acredite naquilo que você quer pra você. Insista nisso, faça acontecer. Pois temos que escolher o que queremos, porque se não chegar a entender que vitórias acontecerão, aguarde que é de Deus o tempo. Na melhora, na batalha, sempre dele lembre. De quem sempre quer seu bem, pra você o melhor. Pra desfrutar é só mostrar a força da sua fé. Vitórias acontecerão, aguarde que é de Deus o tempo. Na melhora, na batalha, sempre dele lembre. De quem sempre quer seu bem, pra você o melhor. Pra desfrutar é só mostrar a força da sua fé. Vitórias acontecerão, aguarde que é de Deus o tempo. Na melhora, na batalha, sempre dele lembre. De quem sempre quer seu bem, pra você o melhor. Pra desfrutar é só mostrar a força da sua fé. Vitórias acontecerão, aguarde que é de Deus o tempo. Na melhora, na batalha, sempre dele lembre. De quem sempre quer seu bem, pra você o melhor. Pra desfrutar